minha vida. Que eu sou sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem me quer. Seu anjo, sua fada, o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. E me leva de uma vez pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Eu toco tudo com você. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. O meu coração tá chonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, ah, ah. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Musa preferida, diga que eu sou seu bem me quer, seu anjo, sua fada, que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama, e me leva de uma vez pra sua cama, me dá uma noite de prazer. Joga os braços lá no céu. Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor. O meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louca pra me entregar. Ah, tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. Vambora, não demora. Eu quero ser o seu amor. Oh, oh, tô louco pra me entregar. Ah, ah, ah. E aí, paixão, o meu coração apaixonado de tanto desejo. Eu quero ser o seu amor. Tô louca pra me entregar. Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar. TargetW.com, referência para o mundo. Target Radios, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. E esta é a Parada Sertaneja Especial 2011, com as 15 músicas sertanejas que mais executaram ao longo do ano. E o segundo lugar ficou com Luan Santana Ana Ivete Sangalo, Química do Amor. Posto de número 2 do chat. Antes acompanhamos o terceiro lugar com Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. E tá na hora da posição máxima da parada. Antes, é claro, eu deixo um grande beijo aos milhões em todo o planeta que acompanham Target Radios, as emissoras afiliadas à rede, todos os funcionários parceiros da Target, com quem estivemos juntos em mais um ano. E assim será em 2012 também. As melhores rádios e melhores ouvintes são Target. Fica o desejo de que todos tenham um ano perfeito. Um 2012 de muita saúde, paz, amor e especialmente com Deus no coração. Lembrando de sempre manter forte a corrente do bem. Afinal, somos muitos, mas somos um só. E juntos cuidaremos melhor do nosso próximo, que tanto precisa da gente, assim como o planeta que recebemos de presente, do qual cuidaremos melhor. E assim, unindo forças, acabaremos com todos os problemas que assolam a humanidade. Lembrando, Deus no coração acima de tudo, e pode ter certeza que estaremos sempre juntos. Bom, chega ao final a Parada Arena Sertaneja Especial, com as 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil em 2011. A parada completa está disponível para você em targetw.com, bem como tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Confira aí o primeiro lugar, a música sertaneja mais executada no Brasil em 2011, que é Não Precisa, com Paula Fernandes e Victor e Léo. Febre de execuções no ano, ficando com o topo da parada sertaneja. Curte aí, baby! Fiquem todos com Deus e sempre